e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome do Senhor, em nome de Jesus. O coxo levantou. Se estás cansado e choras de dor, se estás caído, Jesus é o Senhor. Não tenho riquezas para oferecer, mas tenho Jesus, dono de todo poder. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome do Senhor, em nome de Jesus. O coxo levantou. Levanta e vem em Cristo saciar a tua vida triste, que pode te curar. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda, em nome do Senhor, em nome de Jesus.